Você está ouvindo mais um episódio do podcast Alô Brandalize. Alô macacada! Aqui é André Brandalize e neste episódio nós vamos continuar a conversa com Jorge Ferraz e a sua esposa Adriana a respeito do câncer que ele passou e tem uma surpresinha no final. Fica a dica, tem uma surpresinha no final. Se você não ouviu a primeira parte, dou um conselho para você. Pare agora e vá para o episódio anterior, ouça e aí continue aqui ouvindo esse. A conversa ficou legal, a continuação ficou muito boa também, vale a pena você ouvir a história inteira. Ok? Então, vamos a ele. Vamos continuar a nossa conversa com o Jorge Ferraz e a Adriana. Você chegou em algum momento como esse, uma situação dessa, em que você está com essa dificuldade toda de respirar, e você não pode fazer nada naquele momento, você vai ter que esperar o outro dia, você vai ter que dormir. Você ficou com medo de, nessa noite, você chegar a morrer? Eu fiquei, sim. Fiquei com medo de chegar a morrer. Sufocar é uma coisa que ela provoca em você medo de morrer de qualquer jeito. Você pensa que você não está respirando, então você vai sufocar e você vai morrer. Nessa especificamente, nossa, essa noite foi muito ruim. Essa noite foi a pior de todas, porque além de não conseguir respirar, eu estava assim, extremamente cansado, e eu dizia que eu não podia deitar, porque o líquido ocupa toda a pleura, você não respira nada. Então eu não podia deitar, eu tenho que ficar na horizontal. Então eu estava cansado, acho que era 11 horas da noite, meia-noite, então, 1 hora da manhã. Eu tinha acordado de 5 horas da manhã para fazer a quimioterapia nesse dia e tudo, e eu não conseguia, estava tão, sabe, o derrame pleural estava tão alto, o nível da água, que eu não conseguia me recostar na cadeira. Então, recostar na cadeira já fazia com que o líquido subisse um pouco, que houvesse uma pressão na caixa torácica, então eu já sufocava. Então, eu tinha que ficar desencostado, com o corpo na vertical para conseguir respirar pessimamente. E você ficar sentado, desencostado, para conseguir respirar pessimamente, depois de um dia de 12 horas, cara, era muito ruim. Não tinha como você dormir pendurado num cabide, alguma coisa assim? Não tinha como eu dormir pendurado no cabide, não tinha nada. Aqui eu tava a ponto de... eu tava pedindo pra desmaiar, assim, pra cair de exaustão, pra que eu pudesse descansar. Porque eu queria descansar e eu não conseguia descansar porque eu não podia encostar e eu ficava com a atenção focada pra respiração. É o tipo de coisa que, olha, é bem complicado. Aí nesse dia foi quando eu fui apresentado a extraordinária, outra das maiores invenções do gênio humano, pela qual o inventor dela certamente há de ser recompensado no paraíso. Meu Deus, só na com, invenção, né? Somente isso, o bem que ele fez com essa invenção, que é a máscara da ventilação não invasiva. O que é isso? Uma máscara grande assim, que coloca, pega o seu rosto inteiro, então ela tem uma vedação assim, pá, ela encaixa, tem umas fotos no jogo que depois escolhas. Ela encaixa no seu olho, no seu rosto inteiro, tem um aparelhozinho que faz um jato de ar, sabe? Então é uma máquina que insufla o ar dentro dessa máscara, e aí, ou seja, aí a máscara força o ar para o seu pulmão. Aí foi quando eu descansei. Foi a melhor coisa, porque eu tinha que ficar a vida toda voluntariamente forçando a respiração para respirar, e quando colocava a máquina forçava. Então o ar entrava, não era uma respiração de plenos pulmões, mas era aquilo que eu era sem que eu me esforçasse, aquilo que eu estava fazendo voluntário e conscientemente o dia inteiro. Era o que você precisava. Era o que eu precisava, cara. E isso foi engraçado porque as pessoas lá, os fisioterapeutas, todo mundo falava assim, não, essa máscara, todo mundo odeia essa máscara, não sei o que. E já chegavam quando tinha o momento que eu fiquei usando ela dias, semanas, eu acho. Na hora da sessão, né, da máscara da ventilação, o fisioterapeuta já chegava cheio de dedos. Não, mas vê, vamos lá, né? Essa máscara rítmica. Aí eu abri aquele sorriso. Nossa, máscara, que maravilha! Que alegria! Vem em mim! E eles não entendiam. Aí eu disse, olha, você não entende porque você não sabe como é ruim não respirar. Se você sonhasse como é ruim não respirar e você soubesse que essa máscara respira pra você, você ia ver como ela é uma coisa maravilhosa. Você queria comprar uma pra você? Queria levar uma pra casa, assim, bater foto com ela, colocar no Facebook, My Best, assim, coisa... É engraçado que tem pessoas que a gente acaba vendo, ah, poxa, eu tô com uma doença, assim, sabe? E ela entra numa depressão, entra numa ideia de querer se esconder. E você foi ao contrário. Você utilizou um blog que você tem, que é o Deslovut, que a princípio ele é um blog católico para falar sobre a igreja, sobre o catolicismo, e você utilizou ele quase como um diário, ainda que semanal, quinzenal, mensal, tanto faz, para falar sobre como você estava reagindo. Como que isso foi para você? Isso foi importante? Isso te ajudou? Como é que aconteceu? Isso foi bem importante, cara. Foi bem importante. Na verdade, eu comecei a escrever porque eu estava numa fase de muita assiduidade no blog, sabe? Então, né, era todo dia... Eu estava lá falando, então, dois textos por dia, isso é equivale. Então, assim, você acaba criando uma rede de amizades com seus leitores, e aí eles começam a perguntar, e aí, cadê você? Não sei o quê, né? E do nada você sumiu os 15 dias. Exatamente. Como eu tive que sumir 15 dias, porque eu estava no hospital, eu não sabia quanto tempo eu tinha que ficar fora. Aí a primeira coisa que eu fiz foi dizer, eu vou ter que colocar lá uma notícia, enfim, sei lá, blog fora do ar, pá, porque eu tô, não posso blogar agora. E aí eu coloquei a primeira lá mensagem, então, olha, tô fora do ar porque eu tô no hospital. Aí as pessoas começaram a perguntar, nossa, você é no hospital, o que é que você tem, dê notícia, e aí, como é que tá, tô rezando por você, não sei o quê. Aí assim, sabe, aí meio que, aí eu pensei nisso, nossa, tem um monte de gente, gente inclusive que eu nem conheço, muita gente que não mora aqui, nunca vi na vida, há grandes chances de que eu nunca venha encontrar na vida, que estão se importando comigo e estão gastando um pedacinho do seu tempo pra entrar aqui, pra falar comigo, pra perguntar como eu tô, que a gente tá preocupado comigo, pra dizer que tá rezando por mim, pra dar as suas experiências, e, nossa, então assim... Aí começou assim, começou com uma nota pequena de estamos em manutenção. Estamos em manutenção. E aí pelo fato da interação ter começado a acontecer, aí eu me senti mais à vontade para contar o que estava acontecendo. E aí virou uma série, inclusive, né? Hoje está lá no Deslovut, uma seçãozinha câncer lá que compendia, né, todos os artigos que eu escrevi ao longo desse período. E foi isso, assim, foi muito importante. Foi muito importante por várias, cara. Primeiro porque dava sentido, sabe? Então, assim, você enfrentar uma coisa difícil, como uma doença, como o câncer, por exemplo, se torna mais fácil, mais leve, quando você tem você consegue enxergar um propósito claro para aquilo. Uhum. Você oferecer para a glória de Deus, para a salvação das almas, é um propósito nobilíssimo e que ajuda. Mas um propósito mais concreto, como por exemplo, de você ter a possibilidade de ajudar pessoas que também estejam passando por uma situação parecida com a sua, através do seu testemunho, do que você for escrever no blog, aí já facilita. Porque a gente é muito, sabe, palpável, imediatista, sensorial, assim. Então, essas coisas que de resultados mais imediatos atraem mais. Então, assim, já dava um outro ânimo. Não, eu vou escrever porque tá sendo difícil, tá bronca, a gente tá. Eu não tô conseguindo respirar, eu tô enjoado com a fisioterapia, eu tô com a trombose no braço, tá inchado, eu posso ter embolia e morrer. Mas, assim, se eu escrever isso no blog, acho que vai ter gente que vai ler e pode ser que uma pessoa que esteja passando por uma situação parecida com essa se sinta um pouco mais confortável, um pouco menos pesarosa por estar lendo isso. E isso é bom. Então, assim, ajudou a dar uma motivação para enfrentar a situação que eu estava, pela qual eu estava passando. Ajuda também, ajuda você ter um objetivo, você fazer uma ocupação, e ajuda, principalmente assim, isso pra gente que é católico é bem forte, porque você começa a ter uma quantidade inumerável, inconcebível de pessoas que estão rezando por você. Isso faz muita diferença. Sabe, aí você... Eu recebia mensagens de um cara que até hoje troca e-mails comigo, um cara de Portugal, o cara disse, nossa, Jorge, fiquei sabendo, aí eu estou aqui no meu grupo de oração, seu nome tá aqui, a gente tá rezando por você, blá blá blá, você fica, nossa, aí alguns colegas seus que você não via fazia muito tempo, meus primos meus que não via fazia anos, muitos anos, 5, 6, 7 anos talvez. Aí apareceram pra chegar lá e tudo, sabe? Então, nada como câncer, né? Pra reunir tudo. Nada como câncer pra reunir a família ao redor do leito de morte do moribundo. Coisa que não vai. Chega a ser até engraçado que um colega meu, amigo meu de infância também, que fazia anos que eu não via, que a gente era muito próximo quando éramos mais novos. Aí ele foi lá no hospital me visitar num dia, todo preocupado. Poxa, bicho, como é que tá? Não sei o que. Eu falei com ele. Aí eu tive que sair, aí teve no outro dia, ele foi também, ele, pô, não sei o que tal. Aí no terceiro dia ele foi, ele pediu desculpa, ele, Jorge, bicho, assim, é o seguinte, amanhã eu não vou poder vir, porque não sei o que. Ô, bicho, calma, fica tranquilo, que eu já falei com a minha médica, e ela me garantiu que pelo menos até os 30 anos eu chego. Pegado, que até a semana que vem minha médica garantiu que eu duro, depois não sei não. Então, assim, relaxa um pouquinho, sabe? Isso é interessante, porque... Tem algumas coisas na vida que a gente não sabe como reagir, né? Uma das piores coisas é velório. Ninguém sabe reagir no velório. Tanto que em determinado momento, até para se contrair, o pessoal fica mais distante, começa a contar piada ali, mas na hora de fechar o caixão e levar, daí todo mundo volta a não saber o que fazer ou chorar. Só que quando você encontra a pessoa está doente, e como você disse, é a doença dos outros. O câncer é a doença dos outros. E quando você pensa... Poxa, ele tá com câncer. Você já tá pensando na pior coisa do mundo. E você, bom, todo animado, gozador e tal. Mas como é que o pessoal chegava pra você desse jeito? Olha, chegou alguém pedir desculpa pra você? Não, esse meu colega que eu falei, ele pediu desculpa porque não podia ter. Várias pessoas pediram desculpas. Poxa, bicho, fazia tempo que eu não te via. Eu tenho certeza, André, que quando você recebe a notícia de que a pessoa tá com câncer, você imagina vê-la no caixão no futuro muito próximo. Pois é. Porque eu pensava isso. Quando eu ouvia que alguém tá com câncer, eu dizia, pronto, essa pessoa agora vai morrer muito em breve, que droga. Não dura 6 meses, né? Não dura 6 meses. É bem por aí. Até porque, assim, muitas vezes você, quem tem câncer, não só são os outros, como são pessoas mais velhas, do mesmo linfoma de sexagenário, e às vezes a pessoa morre mesmo e tudo. Mas, assim, pra mim era surpresa. Eu nunca tinha tido alguém próximo, realmente próximo, com a doença dessa, sabe? E depois eu descobri que eu até tinha aqui alguns colegas de trabalho. Sempre tem. Se você começar a conversar, e você tem um colega de trabalho cuja mãe teve um câncer de mama, ou cujo pai, embora geralmente seja pessoas mais velhas. Assim, eu me assustei agora, porque você falou colega de trabalho, eu falei, pronto, tem colega de trabalho que também teve, eu falei, pode mudar de emprego, cara, porque pelo jeito... Tá complicado, né? Não, eu tive um colega de trabalho, eu soube depois que ele teve um câncer, mas ele foi mais simples, foi na tireoide. Os de tireoide parece que são, assim, quando descobertos nisso, são super tranquilos, você... Tira e pronto, fica assim mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas, quando tem essa informação de que o outro está com câncer, pensam que ele vai estar no caixão muito em breve. E assim, eu não estava disposto a estar no caixão muito em breve, sabe? Não fazia parte do plano, né? Não tava nos meus planos. Assim. Tanto que, nossa, teve uma pessoa falando do blog. Teve um sujeito que eu não sei se ele é sem noção ou se foi uma piada de péssimo gosto, mas assim, logo num dos primeiros comentários eu disse, não, aí eu coloquei lá, minha gente, eu tô com câncer tal, mas eu tô me tratando, vão ser 6 ciclos, vai ser assim e tal. Aí o cara chegou lá, faço ideia de quem seja o sujeito. Ele chegou no blog e escreveu lá: poxa, vim aqui, recebi seu relato, fiquei muito triste, mas que bom que você vai se encontrar com Deus, vá em paz, meu Deus filho. Do céu! Fico feliz que você vai se encontrar com Deus, vá em paz, meu amigo, é isso aí, confie. E o cara dando assim uma mensagem de, sabe, de... despedida mesmo. Incentivando a despedida. Aí eu olhei assim e falei: nossa, se eu fosse uma pessoa que tivesse um pouco mais depressiva, o negócio desse era pra acabar com... Não, você já tinha cortado os pulsos depois dessa. Aí eu já podia dizer, meu filho, olha, não sei se você leu assim exatamente, mas assim, eu tô dizendo que eu vou me tratar, eu não tô moribundo ainda, eu não tô no leito de morte, ainda tem coisas que podem ser tentadas que deram certo, graças a Deus, mas o cara escreveu de um jeito que eu digo, não é possível. Assim, já fui, né? Existe gente sem noção assim no mundo, né? Mas já foi. A internet é engraçada, porque você comentou aí do blog, eu tenho um, mas lógico, não é nem metade do Slowwood, você é uma estrela da internet católica. São seus olhos. Não, são seus. São seus dedos. Aparece cada pessoa, às vezes a pessoa pergunta de você e vem te contar histórias. Olha, eu li uma coisa que você escreveu, não sei o que, poxa, pra mim foi importante. E a gente não tem noção disso, né? É, exatamente. A coisa interessante, tanto que chegou até... Eu participei daquele congresso que o Wagner organizou. Isso, eu também fui. Eu gravei um vídeo junto com a Adriana falando sobre esse assunto também. E eu me recordo que aquele vídeo, por alguma razão, foi bater num grupo de alguma colega de... Da minha prima. Foi a tua prima, não foi? Isso. Ela viu, assim, na paróquia dela, que não era nem aqui em Recife, foi em outra cidade. Aí, não, hoje nós vamos ver um vídeo, aí, sei lá, explicou alguma coisa, e ela olhou assim, eu conheço essa menina, ela é minha prima. Então, assim, rodou o mundo, né, e voltou pra, exatamente. Pra casa, dentro de casa. Então, daí é bom que a sua prima já começou a dar autógrafo, né? Pois é, né, essa é minha prima. Exato. E tinha muita gente assim, nossa, você que é Jorginho, que a gente tava rezando por ele, a gente tá lá na minha paróquia, tamo rezando por você, não sabia que era você não, disse, foi eu. Não, você mobilizou muita gente, sem saber você mobilizou mesmo. Sim, cara, foi muito bacana, assim, eu tenho certeza que a recuperação extraordinária que eu tive, ela pode ser creditada, assim, 90% à generosidade dos amigos, assim, mas acho que mais ainda, dos desconhecidos. Das pessoas que não fazem ideia de que não me conheciam, talvez não voltem a me ver na vida nunca, não venham a me ver na vida nunca, uhum. Como ouviram com a história, que ofereceram seus textos, levaram para suas paróquias, fizeram suas orações, assim, tem quimioterapia? Tem a parte do engenho humano presente, com certeza, tem muita parte também das orações dessas pessoas que em um ato de caridade assim, tão, tão forte, você se desprender por uma pessoa que você não conhece, oferecer pra ela um sacrifício, uma oração, uma mortificação, coisa que vale, eu tenho certeza que isso foi assim, um fator bastante determinante no bom êxito do tratamento, certeza. Nós três aqui somos católicos, temos realmente essa visão diferente a respeito de morte e tal, que apesar de dar medo, como para qualquer pessoa vai dar medo, mas a gente tem uma visão diferente. Só que nesse momento, onde você descobre que você tem uma doença, que vai ter que passar por um tratamento, que às vezes pode ter sido, na tua ideia pode ter sido um tratamento... Na cabeça poderia ser um tratamento pior do que efetivamente foi, porque a gente vê tanta filmes... coisas que relatam tratamentos mais difíceis. Só que esse momento, a religião, crer em Deus, confiar em Deus, quantos por cento para você foi essencial na recuperação? Ah, cara, 1000%, 100% assim, sem sombra de dúvida. Porque se não fosse a religião, não ia ter sentido, sabe? Então eu não ia tá brincando, eu não ia tá descontraído, eu não ia tá com a leveza com a qual eu consegui levar o tratamento, porque não ia fazer sentido. Sabe? Uma das coisas que a religião cristã especificamente, a religião do crucificado, a religião que nos ensina que os sofrimentos, eles têm sentido, você poder dar alguma utilidade, dar algum significado, melhor dizendo, aquelas dores e aqueles incômodos que você está passando, isso faz toda a diferença. É absolutamente diferente, sabe? O fato de você pensar, por exemplo, que não vai acabar aqui, não, qual é que é a pior das hipóteses? Você fala assim, eu vou morrer, mas se eu for morrer, já que é pra morrer, então assim, eu quero morrer bem, assim, então, se eu tiver somente um pedacinho agora pequeno de vida pra viver, eu tenho que viver bem. E viver bem, quando você tá com uma doença horrível, que não lhe permite fazer muita coisa, é você pegar aquele sofrimento e você direcionar ele todo para Cristo Nosso Senhor. Então, assim, você poder colocar as coisas nessa perspectiva é fundamental, porque você não se desespera. Porque a primeira coisa, assim, eu acho que é o ponto assim, mais importante é não se desesperar. Keep calm e bora lá. Vamos embora. Keep calm e bora lá. Bora lá. Porque eu imagino que se não tivesse nenhuma perspectiva sobrenatural, se eu fosse um materialista assim, desesperado, coisa que valha, a minha vida, então, ela seria a coisa de mais importante que eu tinha, assim, de longe, sem nenhum tipo de comparação com nenhuma outra coisa. E, naquele momento da doença, a minha vida estaria irremediavelmente estragada, comprometida e pronto. Eu estaria perdido. Estaria perdido porque eu ia ter um tratamento que eu não ia saber, um tratamento cujo resultado eu não tinha como saber a priori, ia passar o resto da vida com medo de que a doença pudesse voltar ou coisa que valesse. Então, assim, a pessoa que tem somente a vida dela como o bem máximo, ela perde esse bem no instante que o bem é ameaçado. Você não tem que morrer para perder esse bem precioso. Basta você ter alguma coisa que comprometa mais ou menos seriamente esse seu bem, sabe? Uhum. Aí seria trágico, porque no dia que eu recebi o diagnóstico, teria acabado. Agora já era. Não existe mais nada que eu possa fazer para voltar à situação de não câncer. No máximo eu consigo sobrevivente do câncer, né? Ex-câncer no máximo, não consigo voltar mais para não câncer, não teria mais sentido, não teria mais ponto de apoio. Ao contrário, quando você tem uma religião, então assim, essa sua vida material, que era o bem máximo, fora de comparação para o materialista, para você que tem uma religião, é o contrário, você tem Deus. E ele sim, ele é o bem máximo, longe de qualquer comparação, sabe? Totalmente distante. E mais importante, o câncer não pode fazer nada em relação à sua religião. A doença não pode fazer nada. As piores coisas que podem acontecer com você, que devem deixar tremendo, babando de medo os materialistas, que não tem como garantir, não tem como acrescentar um côvado à duração da própria vida, como diz o Senhor. Então essas coisas, elas não ameaçam a sua espiritualidade, não ameaçam a sua fé, não ameaçam o seu Deus. Assim, isso faz toda a diferença na hora de você decidir como vai se portar diante daquilo. Importantíssimo, assim, sem dúvida. E você, Adriana? É exatamente isso, sim. O sofrimento, ele pode, em caso da doença, ela pode afetar o corpo, né? Ela pode afetar a saúde, mas ela não pode, não, ou pelo menos você não deve deixá-la poder, né, tomar conta da sua esperança, da sua fé, da sua alma. Realmente assim, pelo contrário, né, até para a alma ela pode ser um momento de crescimento, de fortaleza, de florescimento de virtudes, de você edificar outras pessoas, né. É realmente assim, você saber lidar com aquilo que lhe foi dado, né. Se Deus deu essa cruz, a cruz de uma doença, você vai ter que... Você confia de que se ele deu algum bem a de sair daí, superior ao mal que ele permitiu que acontecesse. Então, você sabia que a gente tinha uma doença grave, a gente tinha doença grave, né? Enfim, é que já tava... Pena como esse negócio da sua carne, assim, ele realmente bom, se incorpora, assim, naturaliza. Mas, enfim, ele, na perspectiva do doente, na perspectiva da esposa do doente, que seja, mas, enfim... quando você está diante de uma situação dessa, você sabe que a cruz é grande, mas isso tem dois significados imediatos que você pode tirar. O primeiro é que algum bem maior daí é de fim. Né? Então a gente tem, a fé realmente assim, nutre a nossa confiança de que se isso foi permitido, né? Então se esse mal foi permitido, se esse câncer chegou, vai sair algum bem daí. Né? A gente pode até não saber qual, não saber o que especificamente, mas a gente tem essa confiança, né? A gente tem a certeza de que Deus é providente, que Ele olha por nós e ali sai alguma coisa de bom nisso. E com certeza saiu, né? Só humanamente falando, assim, a questão da quantidade de pessoas que foram reencontradas, né, digamos assim, que puderam nos visitar e as amizades que se fortaleceram, as demonstrações de carinho, assim, que a gente recebeu dos amigos, as homenagens que fizeram a Jorge no dia do aniversário, inclusive. Enfim, as orações dos desconhecidos. Tudo isso, veja quanto bem você não produziu, né? Cada oração que a pessoa faz, ela aproveita não só a quem recebe, digamos assim, né, o destinatário dessas orações, mas quantas pessoas não se reaproximaram de Deus por conta dessa doença, né? De um ente querido. Porque acabam vendo o exemplo, né? Toda a vivência, como vocês enfrentaram, e acabam pegando como exemplo. Os textos do Jorge, eu acho que ajudaram muito nisso também. Não, certamente, né? A gente até recomenda. Quando a gente conhece alguém que tem um câncer ou algo parecido, a gente conversa, né? Assim, quando as pessoas pedem a nossa opinião e tudo, testemunho, o que seja, mas a gente também sempre redireciona para que lê também o blog, porque aquele material que ficou ali é muito rico, né? A gente tem pessoas próximas, inclusive, né? Um professor de minha mãe passou pelo mesmo infoma de Jorge e ele disse que foi decisivo assim, ler aquele material. A gente ainda está devendo um encontro pessoal, que ainda não pôde se concretizar, apesar de morar na mesma cidade, né? Mas enfim. Esse é um exemplo que a gente conhece porque é próximo, né? Mas quantas outras pessoas também não se beneficiaram dessa experiência, né? E a outra coisa, assim, só concluindo o raciocínio sobre a cruz e a fé, assim, como enxergar, a fé ajudou a gente a enxergar essa situação de uma maneira melhor, foi algo que não só Jorge lembrou, como eu lembrei, como alguns amigos nossos também católicos nos fizeram questão de lembrar, que Deus trata seus amigos na cruz, né? Ele dá as maiores cruzes para seus melhores amigos. Então, de uma certa maneira, você poderia ficar feliz por estar passando por uma situação difícil, porque significa que Deus gosta muito de você e quer que você seja uma pessoa muito santa, que melhor, né, que essa oportunidade para lapidar todos os defeitos que você ainda tem, podar os defeitos e deixar uma alma bem, bem feita, né, bem podada para ele. E, assim, a fé é fundamental mesmo, né, e a gente teve a sorte, a providência, a felicidade de ter sido tratado por médicos, no caso, a nossa madrinha de casamento, que é também muito católica, termos amigos muito católicos que nos ajudaram nessa fase, enfim, realmente a comunhão dos santos assim, se operou de uma maneira bem visível nesse período. Que bom. Fico edificado em ver o testemunho de vocês. Feito todo o tratamento hoje, Jorge, tem mais alguma coisa ou não? Tem. Quando a gente acaba... O meu tipo específico de câncer, não sei o que me comas, mas esse meu é assim. Quando você acaba os ciclos de quimioterapia, que você já não está mais sintomático, você passa ainda 2 anos fazendo manutenção. que é o quê? A cada 2 meses eu vou lá na clínica para tomar uma dose lá dos anticorpos monoclonais, que são uma medicação específica para o meu tipo de câncer, que é para prevenir a recidiva, né? Então eu ainda tô nisso. Eu faz um ano e um quebradinho que eu acabei a quimioterapia, mas a cada 2 meses eu ainda vou lá na clínica para tomar o rituximab, que é uma medicação assim super tranquila. Ela não dá efeito colateral, não cai cabelo, não enjoa, não acontece nada. Só tem o incômodo, que é pequeno, perto do ciclo de quimioterapia, e a cada 2 meses eu passo lá, uma tarde, uma manhã, geralmente é a tarde, e eu recebo essa medicação. Em julho do ano que vem é quando eu vou suspender isso, né? Vai fazer. Aí tem exame de controle, né? Acho que a cada ano você vai fazer pelos próximos 5, exame de imagem, ver como é que tá. E aí depois é que você fica livre totalmente. Eu acho que cada câncer, cada tipo de câncer tem a sua diferença. Tenho uma pessoa com quem eu trabalho, que a esposa dele teve câncer de mama, e ela fez todo o tratamento, e depois do tratamento mais pesado, ela ficou 10 anos ainda fazendo acompanhamento para verificar se aparecia alguma coisa, se retornava, e foi liberada faz que, 1 mês, 2 meses. Ah, que legal. Então, eu acho que realmente tem essa situação. Olha, a nossa conversa foi ótima. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais muito tempo para falar sobre muito mais coisa. Só que daí eu ia ter que fazer uns 3 episódios só pra conversa. Tem uma pergunta para você, Jorge, e depois eu vou ter um pedido para vocês. Primeira pergunta, por que joelho? Porque eu vi que todo mundo te chamava de joelho. Cara, o pior que essa pergunta, que a resposta é a mais idiota possível. Não é por nada, é porque, certa feita, como é que eu vou contar essa história de besta ao extremo de ser besta? Mas é verdade. Mas é verdade. Meu nome é Jorge. E aí um colega nosso, nós quando éramos mais jovens, em certa ocasião, a gente viajou pra Curitiba, foi pra sua terra. Olha, foi quando a gente foi pra Curitiba pela primeira vez. Aí a gente tava numa vibe com os legionários de Cristo, então o pessoal falava em espanhol por conta dos padres que eram mexicanos ou espanhóis, então a gente falava entre a gente em espanhol, então era José, aí era Juan e tal, e Jorge, não era Jorge, que é muito complicado, era Juerre. Aí Juerre. Em uma certa ocasião, um colega nosso errou o Juerre, que de fato é um nome estapafúrdio, aí falou Juerro. Aí alguém notou que era parecido com Coelho. Aí, a Coelho é o joelho, assim por uma corruptelas sucessivas do meu nome. Primeiro, passando para uma espanholização que não tem nada a ver, depois para um erro de dicção que não tem nada a ver, o cara chegou para joelho. Aí eu olhei assim pro cara e disse, peraí, pô, joelho é coisa feia. Aí eu fiz cara de quem não gostei do apelido. Aí lascou. Aí de Juerre, algumas pessoas ainda me chamam. Agora de joelho, todo mundo me chama. Meu Deus, não tem nada de. Então você já tinha amigos sem noção e talvez não sabia, né? Exato. Não tem nenhum. Nada sério, nenhuma grande anedota, mas tem simplesmente uma questão fonética mesmo do nome. Eu imaginei que você ia dizer, não, porque na verdade eu tenho um joelho muito grande e tal, qualquer coisa do estilo. Todo pensa que tem alguma coisa a ver. Não, você não é. Teve algum problema do joelho, ou você brigava muito, estava ajoelhado, não tem nada a ver, velho. Meu joelho é culpa, você tem cara de joelho, não sei se é isso. Bom, quando mas, você nasceu, provavelmente você tinha cara de joelho. Quando era recém-nascido, exato, mas não tem nada a ver, não tem nem graça. Dos tratamentos que você fez, ficou algum efeito colateral ou não? Eu tenho um cateter implantado ainda, né? Ainda? Ainda. Assim, como eu estou fazendo a manutenção a cada 2 meses, é preferível que se faça ela pelo catéter. A fazer pela que a veia, enfim, a veia resseca, a veia machuca. Então, já que eu estou usando ainda para fazer isso, a minha hematologista manteve o catéter. Então ele está aqui, pronto, só. É um companheiro. Você deu nome para ele, não? Não. Eu chamo de catéter, meu catéter. Vocês pretendem ter filhos a partir de quando? Pois é, a gente pretendia ter filhos a partir de quando fosse possível. Agora, a gente não sabe exatamente quando é possível, porque um dos efeitos imediatos da quimioterapia é a destruição das células que se multiplicam rapidamente. Uhum. As células cancerígenas e os gametas, inclusive. Então, assim, logo após a quimioterapia, a gente sabia que não ia rolar porque o corpo estaria fragilizado devido às drogas quimioterápicas. A gente já pensou em ter filhos. Agora, a gente sempre pensou em ter filhos. Agora, eles não vieram ainda porque não aprovou a Deus Nosso Senhor. E talvez porque o corpo não tenha se recuperado da quimioterapia. Aí a gente não sabe. Tem alguma indicação médica para que se evite por um período ou não? Não. Assim, tinha durante a quimioterapia, né? Mas depois do tratamento concluído, os médicos não falam. Até porque você não tem filhos durante e logo depois por conta dos efeitos da quimioterapia. Uhum. Você não dá pra ter. Aí minhas médicas já não tiveram nunca nenhuma restrição com relação a isso. Podemos rezar, assim, quando Deus quiser abençoar a nossa casa com a descendência, são bem esperados, desde sempre. Eu acho que vamos começar já a conversar com o pessoal aí, uma corrente de oração também, para auxiliá-los nesse sentido. Vai dar certo. Bom, Alan, atenção quem tá ouvindo, grupo de oração, tudo de novo, vamos começar. Né? Mil Ave Marias, tudo lá, vai dar certo. Vai ser que nem aquela piada daqui a pouco, né? Do padre que encontrou um casal de recém-casados um dia, disse, ô, dona Maria, tudo bem? Tudo bem, seu padre? E aí, tá casado? Então, sou casado, quanto tempo? 2 anos. Já tem filhos? Não, padre, não consegui ter filhos ainda. Nossa, por quê? Porque eu não consegui. Aí o padre, tá certo, quando eu for pra Roma, eu vou acender uma vela por vocês. Aí, padre, tá certo. Aí o padre foi, né, passou 6 anos, aí o padre encontrou de novo. Ô, dona Maria, tudo bem? Seu padre, tudo jóia? E aí, tem filhos? Tem, padre, já tem 6 filhos. 6 filhos, nossa. E aí, como é que tá pulando seu marido? Ah, ele foi pra Roma. Pra Roma? Foi apagar aquela vela que o senhor colocou lá. Eu acho que ele colocou uma vela de 7 dias, né? Foi de 7 dias, né? Aí pronto, então vamos rezar. Você já disse que as orações de vocês são eficientes, né? Você percebe a eficácia com relação a devido ao resultado da doença, aí pronto. Daqui a pouco vai estar com 6 meninos, né? Pessoal, calma, vamos com calma. Chega lá. Mas a gente agradece bastante as orações, são muito importantes e, se Deus quiser, a gente vai contribuir, né, com a obra criadora dele, uma das coisas que a gente mais quer. Que bom, fico feliz por vocês, pela recuperação, ainda tem uma fase ainda de tratamento, mas Deus está cuidando. E é bem tranquilo, cara, eu faço tudo, eu saio, eu corro de manhã na praça, eu viajo, eu tomo cerveja, eu só não voltei a fumar, mas não foi nem por nada, mas foi porque por conta do trauma com a respiração, aí eu não, sabe, comecei a querer passar longe de qualquer coisa que possa eventualmente me dar alguma sensação parecida com aquela, que foi realmente meio traumática, mas o resto eu tô assim, 100% normal já. Que bom. Gente, tem um pedido para vocês, pros dois. Você, Jorge, como alguém que passou pela doença, e você, Adriana, como alguém que acompanhou dentro de casa uma situação como essa. Como vocês viram, vocês tiveram o relato de vocês, texto lá no blog, ajudou muita gente. Eu queria que vocês falassem para as pessoas hoje, se alguém descobrir, se alguém está passando por uma doença grave, que recado que vocês dão para eles? Se alguém está ouvindo que está passando por uma doença grave, por uma situação complicada, por uma coisa que pareça, tenha colocando uma, uma barreira intransponível na frente de vocês. O conselho que eu dou é muito simples. Tente enxergar além, sabe? Aquela doença, aquela dificuldade, por grande que seja, por complicada, por ameaçadora, por terrível que ela pareça, tente enxergar além, que você consegue enxergar além. Você consegue perceber como aquilo pode ser usado para um bem maior, como aquilo pode ser colocado em perspectiva, como aquilo pode servir para a sua própria melhoria de vida e para dos outros. Então, assim, a primeira coisa que eu aconselho, que eu sei que é difícil, à primeira vista, é você mudar o foco. Tá? Então, se você tem uma doença, um problema, uma situação difícil, parece que está atraindo completamente a sua atenção, é tirar a atenção. Não é a doença que tem que ser, não é o problema que tem que ser o centro da atenção. Tem que focar a sua atenção, tem que ser uma parte acessória, uma fase da sua vida, uma contingência, uma circunstância pela qual você está passando. Então, mantenha os olhos fixos na sua vida, mantenha os olhos fixos em Deus, e isso perpassa bastante, ultrapassa bastante a doença, a situação pela qual você está passando. E a segunda coisa é ter esperança, ter solução. Não tem solução, eu tô aqui para mostrar que tem solução. Várias outras pessoas estão aí para mostrar que tem solução. Não é o fim do mundo. Então, assim, tente fazer o melhor possível com aquilo que você tem. Esse é o conselho que eu acho mais importante. Para quem está passando, recebe uma notícia dessa, seja de uma doença própria, seja de uma doença em alguém próximo à sua família, o meu recado é para não desesperar. Né? A preocupação, a cruz, a doença, o mal que aflige a saúde de alguém na sua família, algum amigo, ou você mesmo, pode ser muito grande, né? Mas maior ainda é o auxílio que Deus dá. Os meios mesmo que ele nos fornece pela oração, pelos amigos, pela... Enfim, ainda que seja a doença, sei lá, mais grave do mundo, a gente nunca pode perder de vista que o bem que Deus quer tirar dali é maior, de que Deus é maior do que aquela dificuldade. E dar sentido, né? Dar sentido para o sofrimento. Lembrar que Cristo sofreu mais por nós. E nós estamos somente ajudando, né, na sua paixão. Se sentir realmente participante da paixão de Cristo. Seja como, enfim, oferecendo sua própria dor, né, caso de doença própria, seja juntando-se a Nossa Senhora aos pés da cruz, quando a dor é de alguém próximo a você. Eu acho que é isso, assim, não perder o caráter sobrenatural da vida como um todo, né? Assim, a gente não pode se prender num bem-estar do corpo e achar que isso é o máximo. É a gente realmente colocar os nossos olhos no que é o bem maior, no que é o bem supremo. E aí todo o resto se ajeita, né? Se arruma e vai ter uma solução. Eu diria ainda que você procurasse evitar uma ilusão, que é muito comum, que é muito tentadora, que é a ilusão de que aquele problema é a coisa mais importante da sua vida. Isso é uma armadilha, isso não é verdade. Aquele problema, por grande que ele seja, por complicado que ele seja, ele não é a coisa mais importante da sua vida, ele não merece consumir completamente a sua atenção. Se você conseguir perceber que a sua vida, os seus amigos, a sua fé, a sua religião, o seu Deus, eles são muito mais importantes na sua vida do que qualquer circunstância na qual esteja inserida, já vai ser um grande passo. Sei que é difícil, sei que quando tem uma notícia dessas, a tendência humana, natural, é que você, sabe, você foque a sua atenção completamente naquilo e fique remoendo aquilo e fique dando voltas em torno daquilo e se deixe aquilo ocupar de maneira bastante desproporcional o seu pensamento, a sua atenção. Fuja disso. Não pense, não acredite que esse problema, que essa doença, que essa dificuldade é a coisa mais importante da sua vida, porque não é. Se eu conseguir ter essa perspectiva correta já vai ajudar bastante, com certeza. Legal. Obrigado, gente. A testemunho de vocês, a experiência que vocês passaram, com certeza não foi fácil, mas a gente nota que o casal ficou mais próximo, vocês são muito animados, e dá pra ver assim, o carinho e o cuidado que um tem com o outro. Parabéns pra vocês. Bacana, André. A gente que agradece. Obrigado pela oportunidade. E precisando, estamos aí. Assim, os horários são um pouco complicados, você percebeu que um pouco pra gente conseguir essa vaguinha, mas é agradabilíssimo e é um prazer. Precisando da gente, pode marcar outras conversas futuramente. Perfeito, tá ótimo. Agradeço a disponibilidade, inclusive. E você que ouviu tudo isso, olha, eu adorei a conversa com eles. Eu acho que você pode aproveitar muito dessa conversa para a sua vida, para pessoas próximas a você. A doença, não olhe para a pessoa quando você descobrir que ela está com câncer ou com alguma doença. Não olhe para ela e pense, morreu. Não, ela não morreu. Ela tem ainda muito para dar. E você também tem muito para dar para ela. Então, aproveite esse relato desse casal maravilhoso e ajude outras pessoas, ajude a você mesmo. Não se esqueça. E importante, não posso deixar de falar, me perdoe os ateus, mas nessa hora, se escorar em Deus é importantíssimo. A gente precisa. Nós não somos nada sem Ele. E neste momento a gente reconhece que nós somos menos ainda. Então, procure a Deus nesse momento. Por mais difícil que seja, por mais que você queira culpá-lo, inclusive, pela sua doença, mas procure a Deus. Não tenha medo e seja sincero com Ele. Ok? Então, até o próximo episódio, pessoal, e obrigado pela atenção. Divulgue este episódio para as outras pessoas, acho que vai ser importante. E acompanhe. Vem mais do podcast Alô Brandalize por aí. Obrigado e até a próxima. Até logo, pessoal. Mais. Um abraço. Até mais, tchau, tchau. Opa, opa, opa, para tudo. Lembra que eu falei que tinha uma surpresinha no final? Pois é. Conversei com o Jorge, com o Adriano e pedi para eles uma atualização. Nós gravamos esse episódio em 2015, ou seja, faz um certo tempo. Então a ideia era o quê? Fazer com que eles pudessem nos atualizar. O que aconteceu de lá para cá? Então, vamos ouvir agora qual é a atualização, o que eles têm a nos dizer do de lá para cá. Alô, macacada! Aqui é Jorge Ferraz e quem é vivo sempre aparece. Oi, pessoal, aqui é a Adriana Ferraz e a gente vai agora compartilhar um pouquinho as atualizações, enfim, né, da nossa situação para fechar esse ciclo, digamos assim, da nossa entrevista, do nosso podcast. Pois é, porque faz um pouco de tempo que a gente fez aquela gravação, então um pouco de água, na verdade muita água rolou por debaixo da ponte de lá para cá e a gente queria dizer um pouco, né, como é que a gente anda, o que é que se passou de lá até aqui. Então foram, depois da quimioterapia feita, né, a gente passou por 18 ciclos de quimioterapia e depois da quimioterapia a gente ficou ainda por 2 anos fazendo o que eles chamam de manutenção. O que é essa manutenção? Um dos fármacos, né, um dos componentes que a gente tomava durante os ciclos de quimioterapia, o rituximab, que são uma coisa que eles chamam de anticorpos monoclonais, que são os anticorpos, como o próprio nome diz, que eles reagem especificamente com o linfoma do meu tipo, no caso com o linfoma folicular. E aí o protocolo de tratamento, né, é que mesmo depois que você termine os ciclos de quimioterapia e mesmo depois que você não tenha mais nenhuma atividade linfoproliferativa em andamento, como eles chamam lá os termos complicados que eles gostam de usar nos laudos médicos, ainda assim você passa por um período de 2 anos tomando a cada 2 meses esses anticorpos monoclonais, que aí a ideia deles era que eles pudessem prevenir a recidiva, né? No caso, a gente tomando a cada 2 meses aumentaria a chance de que qualquer eventualidade, qualquer sinal ainda incipiente de ressurgimento do câncer pudesse ser atacado por esses anticorpos e pudesse assim ser combatido tempestivamente, né? Combatido já no início. E esse tempo passou também. Então, eu terminei em 2014 a quimioterapia e terminei em 2016, portanto, os anticorpos monoclonais. E ao longo desse tempo, o que aconteceu foi somente um dos efeitos colaterais que essa terapia ela causava era a queda da imunidade. Então a gente experimentou algumas quedas, não da imunidade normal dos glóbulos brancos, mas das imunoglobulinas, que são outro tipo de sistema. Eu nem sabia que existia, descobri depois do câncer, mas nós temos dois sistemas de proteção, né, de defesa, que são o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Desses das imunoglobulinas, eles fazem parte, se não me engano, do sistema linfático de proteção. Então, essas imunoglobulinas, elas baixavam um pouco. E aí eu tive que tomar, recorrentemente, de tempos em tempos, algum suplemento dessas imunoglobulinas. Então, eu tomava cada 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses, uma vez por ano, eu vinha tomando esse suplemento de imunoglobulinas, né? A gente está em 2018, já em setembro. A última vez que eu as tomei foi no início desse ano, no final do ano passado, acho que entre dezembro e janeiro, eu tomei a última dosagem de imunoglobulinas. E assim, a gente vem acompanhando e, por enquanto, está normal. A gente não tem indícios, não tem sintomas de que nada possa estar acontecendo. Eu mantenho ainda o cateter, né? O cateter implantado que eu coloquei para fazer a quimioterapia, e que ele foi útil também para tomar essas imunoglobulinas sempre que foram necessários. Eu tenho ele ainda, ele fica aqui implantado no peito, no lado direito. Ele é subcutâneo, então ele não aparece, fica só o calombozinho. E o que eu tenho que fazer é, a cada mês, eu passo lá na clínica para uma, aí a gente funciona, tira a solução salina, sei lá o que é que eles colocam dentro e trocam, né? É uma troca de óleo, manutenção programada que tem que fazer para manter o bichinho funcionando. Faço isso uma vez por mês, eu ainda faço. E afora isso, somente os exames de rotina que a gente faz. Eu já fiz de 2 em 2 meses, agora eu estou de 3 em 3 meses. Agora acho que eu só vou de 4 em 4 meses, mais ou menos, lá para falar com o hematologista e ver como é que as coisas estão. Mas é isso, estamos vivendo, estamos inteiro, estamos acompanhando direitinho para ver as coisas que acontecem. A gente sempre fica um pouco com o pé atrás, né? Depois que essas coisas acontecem, você não volta a ficar tão relaxado como estava antes, mas vamos nos cuidando. É bom que a gente cuida mais, né? É bom que a gente fica fazendo os acompanhamentos médicos periódicos que todo mundo deveria fazer. A gente acaba fazendo com um pouco mais de dedicação do que as pessoas normais. Mas estamos bem, graças a Deus. É isso aí. Então, fora os controles médicos, assim, normais, de rotina, né? Alguns exames de imagem que foram feitos, esses exames de sangue regulares. Fora isso, vida normal, né? Assim, a gente tá na rotina normal, estudando, trabalhando, viajando de vez em quando. E é isso, assim. Em questão de saúde, graças a Deus, estamos melhor do que merecemos. E agora, enfim, vivendo tranquilamente, assim, dentro do que se pode afirmar como viver tranquilo, né? Claro. Tomando os cuidados necessários, mas sem que seja impeditivo de nada, assim, pra gente. É isso aí, pessoal. Então, é bola pra frente. Agradeço a vocês por terem prestado atenção, por terem acompanhado, por terem rezado. E estamos aqui. Podem contar com a gente pro que der e vier, tá bom? Alô, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.